Exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio, socorro bem presente na hora da minha angústia, socorro bem presente na hora da minha angústia. O Senhor dos Exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio, socorro bem presente na hora da minha angústia, socorro bem presente na hora da minha angústia. Ainda que todos os montes se levantem contra mim, ainda que a terra se mude ou no vale tenha que seguir, estou certo que seu braço forte com poder me sustentará. Meu Deus, não me abandonará. Estou certo que seu braço forte com poder me sustentará. Exércitos está contigo, o Deus de Jacó é o teu refúgio, socorro bem presente na hora da tua angústia, socorro bem presente na hora da tua angústia. Ainda que todos os montes se levantem contra ti, ainda que a terra se mude ou no vale tenhas que seguir, estou certo que seu braço forte com poder te sustentará. Teu Deus não te abandonará. Estou certo que seu braço forte com poder te sustentará. Te abandonará. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da nossa angústia.